mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todo seja sempre louvado Salvador. Mil vezes sim, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou. Também a celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai. Mil vezes mil louvores a Cristo tributai, mil vezes sim, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou.